leva até si um momento em que os livros também falam. Um momento em que o mundo é magia. Um momento em que lhe contamos uma história. Conta-me uma história, um momento dedicado à expressão e à palavra. Conta-me uma história, aos domingos, entre a meia-noite e a meia-noite e meia, no Canal 2 da Antena Web. O Canal 2 convida-o a fazer uma viagem. Uma viagem de guitarra na mão e voz afinada até à Catedral do Fado. Joana Santos apresenta, aos sábados e domingos, entre as 12 e as 12h30, a Catedral do Fado. Um momento para recordar grandes fadistas e descobrir novos talentos. Catedral do Fado, onde a guitarra e a viola, o fadista e o poeta, têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, aos sábados e domingos, entre as 12 e as 12h30, no Canal 2, Dunderway. O Canal 2 apresenta um programa único na estereofonia. Nota 7, um programa dedicado à música instrumental. Aos sábados e domingos, entre as 12h30 e as 13h, Carlos Bonaparte leva até si a oportunidade de conhecer e desfrutar um pouco mais do mundo dos instrumentos, notas e suas melodias. Nota 7. Aos sábados e domingos, entre as 12h30 e as 13h, no Canal 2, da Antena Web. Nostalgia, som e magia. Nostalgia, som e magia. Recorde os maiores sucessos do seu tempo com Joana Santos. Nostalgia, som e magia. Porque recordar é viver e sonhar. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao programa Nostalgia, Som e Magia aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos e cá estamos para mais duas horas de boa música e boas recordações. Convido-o a vir comigo ouvir estas músicas que fazem parte da nossa vida. Músicas que são as recordações, as músicas de ontem e as recordações de hoje, assim é que é. Músicas que, por mais que o tempo passe, não passam nas nossas lembranças. E vamos começar a nossa seleção musical de hoje com um tema bastante animado. Raul Solnado, com a música Viste o Lino. Depois ficamos com Chula, na voz de Sila, que por curiosidade é ex-mulher de Sérgio Godinho. E em terceiro lugar ficamos com a voz de Rui Veloso, com Uma Camponesa. Três temas que vão começar esta nossa seleção musical de hoje. Convido a ficar comigo entre as 22 e as 0 horas. Eu sou a Joana Santos e espero trazer para si aqui as músicas que fazem parte da sua vida. Vamos então começar esta nossa viagem pelas mais belas recordações que rodaram nas rádios, em discos guardados em casa, que às vezes não nos pegamos porque já são muito antigos e não dá muito jeito estar a usar o giradiscos. Mas aqui, o Canal 2 da Rádio Antena Web oferece-lhe a oportunidade de ouvir todas essas músicas. Vamos então começar a nossa seleção musical de hoje. Fique por aí e desfrute. Até já! Violas, violões e violinos, violino, violino e a corneta. Requinta, quinta abaixo da requinta, ganda pinta, que distinta a pandareta. A malta se refina, não afina, seja ao cravo bem temperado ou com velotas. As breves semifusas são confusas, o piano pede escusas, não dá notas. Violas, violões e violinos, violino, violino e a corneta. Requinta, quinta abaixo da requinta, ganda pinta, que distinta a pandareta. acorda quando acorda, não concorda se o maestro lhe recorda o sol e dó. O couro descourado perde o couro, só o acústico evita o choro. Mete dó. Violas, violões e violinos. Pistolino. Violino. E a corneta. Requinta, quinta abaixo da requinta, ganda pinta que distinta. A pandareta. É dura a partitura que perdura e não tem cura. Ganda gaita, que é de boca. A única maneira é o Zé Pereira, mais a tripa que a fuleira. Mas que toca. Olha lá, oh brigadinho, onde é que tu andaste com o bom que estás de capel tão engelhada? Oh finaço, eu já te disse que não quero contrabaixo mais alto que o contra-alto, nem quero contra-alto mais alto que o contrabaixo. Percebeste? Então bota o baixo mais alto, rapaz, isso. Esta banda parece a Assembleia da República, cada qual toca para o seu lado. Oh, Bob, se não sabes com tanta coisa que estás aqui a fazer correntes de ar, rapaz. Oh, iscas, de tanto casalho há 8 dias e já estás com a corneta toda torcida. Canudo, canudo não canudo, que é aí que anda a armação. Violas, violões e violinos. Pistolino. Violino e a corneta. Requinta, quinta abaixo da requinta, ganda pinta que distinta. A pandareta. Tu cortas na minha vida, tu cortas na... está bem, para pior já basta assim. Para melhor está bem, para pior já basta assim. Ando por quatro caminhos. Nós que cheiram mal se vêem, nós que cheiram mal se vêem. Outros dois com mais cheirinhos, outros dois com mais cheirinhos. Para melhor está bem, para pior já basta assim. Para melhor está bem, para pior já basta assim. Para melhor está bem. Para pior já basta assim. Para melhor está bem. Para pior já basta assim. Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antinoé. Senta à minha mesa, nunca me leva à sua herdade. Para ouvir um trocadilho, a tornar realidade um sonho que eu prefiro. Estas as três primeiras músicas do Nostalgia Sonho Magia, em português. Agora, de seguida, vamos até lá fora e vamos ouvir Adriano Celentano com o tema Don't Play Touch Song. Depois ficamos com os Dire Straits, com Sultans of Swing e terminamos esta seleção, ou segunda seleção de três músicas, com Don't Answer Me, um tema de Alan Parsons Project. Acho que vai gostar de ouvir. Que tal recordar estas três músicas que não saem da nossa memória? Até já! Doesn't matter. saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of swing. Then a crowd of young boys there fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. Give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Canal 2, Antena. I'm not afraid to die. São indescritivelmente fantásticas as músicas que ouvimos até aqui. Vamos continuar. Agora proponho-lhe dançar um pouco. Chama-se Losing My Religion e é o tema trazido pelos R.E.M. aqui ao Nostalgia Sem Magia. Depois seguimos com Why Tell Me Why, um tema de Anita Meyer. E terminamos esta seleção com os Modern Talking, com o tema Brother Louie. O que é que acha? Três músicas bem divertidas para aproveitar nesta sua noite em que o Nostalgia Sem Magia lhe faz companhia, trazendo para si as canções de ontem, que são as recordações de hoje. Vamos então ficar com estas três músicas. Aproveita ao máximo. Just a dream.

one wants to gamble, stay. Loves more than he can handle, girl. Oh, come and stay by me forever, ever. Why does he go on pretending that his love is never ending, babe? Don't let him steal your love from me. She's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Fantásticas estas músicas do nosso Nostalgia, Som e Magia. Vamos ficar agora com mais três temas bem bonitos. Chama-se Stevie Wonder e traz-nos o tema You Are Sunshine of My Life. Depois ficamos com My Girl, na voz de Temptations. E terminamos esta seleção com um tema que na altura ele era pequenino, mas já um grande cantor, Michael Jackson, Maria. É o que vamos ouvir na voz deste pequeno, mas muito grande cantor. Muito grande, porque sem dúvida que o talento dele já era muito, muito, muito grande. E não deixou de ser, passados tantos anos como passou. Já não está entre nós, mas lembramo-lo aqui também no nosso Nostalgia Sem Magia. Aqui nós oferecemos-lhe as músicas que quer recordar. Vamos recordando todos juntos um pouco daquilo que não se consegue. Porque não se consegue esquecer. Porquê? Porque são músicas que fazem parte das nossas vidas. Vamos à música! Much love be inside of you. Jim! O tempo passa a correr e a nossa primeira hora já lá vai, chegou ao fim. Vamos terminar com três temas bem, bem bonitos. Chamam-se The Carpenters e trazem-nos a música Sing a Song. Depois ficamos com os ABBA, com The Winner Take It All. E terminamos mesmo estas três musiquinhas com os Phil Collins, com o tema Against All Odds. Três temas bem bonitos para terminar esta nossa primeira hora, que está mesmo de partida. Voltamos então para a segunda hora, vamos para um pequeno intervalo e eu conto consigo para vir recordar comigo as músicas que não se podem esquecer. Fique por aí e até já! Sing a song, sing out loud, sing out strong. Sing of good things, not bad. Sing of happy, not sad. About things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say,

ficámos com três músicas fantásticas, ficou mais. Vamos ficar aqui no nosso Nostalgia Sem Magia. Vamos ficar agora com Call Me, um tema dos Blondie. Depois seguimos com os Talking Head, com o tema Talking Head, com o tema Wild Wild Life. E terminamos esta nossa seleção de três músicas com Rod Stewart, Baby Jane. São três músicas para aproveitar. Sem dúvida que são elas todas a pensar em si, escolhidas aqui por nós para si. Músicas para preencher as suas lembranças. Vamos ouvi-las e vamos desfrutar delas todos juntos. Até já! Yeah. sitting on a windowsill that he spends his time behind closed doors. So check out this businessman on the road. He bought some wild, wild life on the way to the stock exchange on the road. He got some wild, wild life. Make it up when he opens the door on the road. He's doing wild, wild life. I know it's a way like a hey.

Canal 2. Se ainda não esqueceste as manhãs em que a sorrir nos levantamos depois e uma noite sem dormir, se ainda não esqueceste o acordar da tristeza ao ver as horas passar e o jantar frio na mesa. Se ainda não esqueceste cartas que então escrevi, se ainda abres por vezes os livros que te ofereci, se ainda as flores que sempre vesti, canções que sempre cantei e as flores que sempre escolhi. Sabes, eu ainda posso O tempo vai passando e já estamos quase no fim da nossa emissão. Antes de eu me despedir, vou deixá-lo com três temas bem bonitos para ouvir. Vamos ficar com Always, um tema dos Bon Jovi. Depois ficamos com Evans, um tema de Bryan Adams. Já vai com algum tempo, mas é sempre bonito de ouvir. Depois seguimos e terminamos esta seleção de três músicas com Dream On, o primeiro single da banda Aerosmith. São três músicas para ouvir. Três músicas que, sem dúvida, vão tocar o seu coração. Tenho quase a certeza. Fique por aí, escute. Eu volto já para falar consigo e para então nos despedirmos. Até já! But some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore. Canal 2, Antena Web. Young and wild and free. Passa muito depressa e o Nostalgia Sem Magia vai embora por hoje. Voltamos no próximo sábado aqui ao canal 2 da Rádio Antena Web com muito mais recordações entre as 22 e as 0 horas. No próximo sábado conto consigo para comigo vir recordar muito mais música. Música que faz parte da sua e da nossa vida, da vida de todos nós. Vamos nos despedir por hoje. Vamos terminar com Lucky Star. Um tema de Madonna. Já vai com alguns anos este tema, mas é sempre bom recordar esta sempre rainha do pop. Depois ficamos com Movie Star, Airpool, e terminamos esta seleção com os The Fevers, com o tema Boa Sorte. São três temas para ouvir. Madonna, Lucky Star. Depois ficamos com Airpool, com música Movie Star, e terminamos esta seleção com os The Fevers, para o final. Boa sorte! São os três temas que vão ficar consigo até ao fim da emissão. Eu, por hoje, despeço-me e prometo que no próximo sábado estou aqui consigo para lhe trazer mais um Nostalgia, Som e Magia. Fique bem, tenha o resto de um ótimo fim de semana, aproveite toda a programação do canal 2 da Rádio Antena Web e tenha uma boa semana, seja ela de trabalho ou de descanso. Até ao próximo sábado. Fique bem!